Senhor, aonde estás? Preciso tanto te encontrar e escutar a tua voz. Me sinto tão perdida, Senhor, estou aqui em meio à multidão aflita, e existe em cada um de nós a dor, as mágoas desta vida. Quem pode nos guiar com o brilho do seu próprio? Só Jesus.